Saudações, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, amigos, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo, da espiritualidade, da teosofia, que vocês acessam em www.levir.com.br. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui com a apresentação do coordenador da Loja Esotérica Virtual, Osmar de Carvalho, que envia a todos vocês um fraterno abraço e um boa noite. Então, meus amigos, como sempre, vamos iniciar esse programa trazendo para vocês aqui uma vibração, uma meditação que nos coloque em contato com a nossa essência maior, com o nosso eu superior, e também oferecendo este canal de comunicação, a mensagem dos mestres da Grande Fraternidade Branca, para que possamos ser um canal válido para a distribuição da sabedoria divina para o mundo. Então, aqueles que quiserem me acompanhar, vamos inicialmente relaxar o nosso corpo. Vamos procurar descruzar os braços e as pernas, mantendo a coluna ereta. Vamos soltar o peso dos nossos ombros, dos braços, abandonando o peso das pernas. Vamos liberar todas as tensões da nossa face e soltando a pressão do nosso maxilar. Vamos permitir o nosso corpo físico se acomodar calmamente e vamos em seguida também apaziguar o nosso corpo emocional. Vamos procurar respirar lenta e profundamente, observando cada inspiração e cada expiração, e assim fazendo nós apaziguamos o nosso corpo de emoções, o corpo astral. E vamos deixar a mente livre de qualquer imagem, deixando as memórias do dia a dia. E vamos fixar a nossa atenção, amigos e amigas ouvintes, no ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco, reconhecendo este órgão como se ele fora um sol que envia vida a todos os pontos do nosso corpo. Sentamos todo o nosso corpo vibrando com o nosso coração. E com o poder da nossa mente, visualizemos no centro dos nossos corações o surgimento de uma luz branca que aparece como uma alvorada de luz espiritual, iluminando, curando e harmonizando todos os nossos órgãos internos. Que essa luz comece a se expandir, tomando todo o nosso corpo e se afastando pela nossa aura. Nesse momento solene, meus amigos, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra da vida una. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Thank you. assim seja, amigos e amigas ouvintes, que a paz daqueles que habitam no mundo da paz se propague pelo mundo e esteja com todos nós. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de vocês. Uma vez mais, boa noite. Estamos aqui, meus amigos, continuando aqui a nossa saga do programa Lux Esotérica, essa luz que brilha aqui nas noites da Rádio Esotérica FM, trazendo para vocês estudos comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia e falando sempre aqui da espiritualidade humana. E nessa fase, meus amigos, nós estamos abordando o livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky, a grande fundadora do movimento teosófico, fundadora da Sociedade Teosófica, escritora de inúmeros livros, de uma copiosa obra, sendo este livro A Chave para a Teosofia um dos seus últimos escritos, publicado em 1891. É um livro que consiste em respostas de Madame Blavatsky às mais diversas perguntas e temas polêmicos, temas realmente que geravam bastante dúvida, e também com as respostas de Blavatsky. As suas respostas vieram a dirimir uma série de dúvidas, uma série de questionamentos que então pairavam sobre essa nova filosofia, meus amigos, que de novo não tem nada. A teosofia, meus amigos, sempre foi patrimônio de todos os sábios, de todos aqueles que estiveram ligados às grandes escolas do esoterismo, do ocultismo. No passado, a teosofia foi chamada a religião sabedoria, aquela sabedoria que era comum entre os sábios e, como muitos escritores e também os teosóficos reafirmam, havia uma linguagem comum entre esses sábios, talvez porque toda essa sabedoria emanou do Oriente. Então, todos aqueles que estiverem em contato com os sábios da Índia, do Tibete, ou então com as escolas de mistério do Egito, todos eles puderam perceber a similaridade que existe entre os ensinamentos e principalmente os símbolos fundamentais que estão por trás dessas tradições. Então, o que Blavatsky realmente tentou fazer na maior parte da sua obra foi explorar essa grande e vasta cultura, meus amigos, trazendo uma visão mais ecumênica, uma visão mais abrangente, principalmente para um ocidente judaico-cristão que durante muito tempo passou de uma forma realmente bastante limitada, de uma maneira bastante fanática, passou a acreditar que a sabedoria se encontrava apenas nas escrituras cristãs e que a mensagem de Jesus, que a mensagem do cristianismo, era a única mensagem existente e a única mensagem capaz de elevar o ser humano até a salvação, até o seu retorno à casa do Pai, meus amigos. E isso, na verdade, é uma grande bobagem, meus amigos, porque não foi o cristianismo que inventou Deus, não foi o cristianismo que inventou a religião. Na verdade, a religião existe em todas as culturas humanas porque ela brota, meus amigos, do espírito da religiosidade que existe em cada um de nós. Então, mesmo que nós chegássemos num planeta onde não houvesse religião, nós seres humanos sentiríamos a necessidade de simbolizar, de falar sobre a nossa espiritualidade. Provavelmente nós criaríamos escrituras, criaríamos símbolos, criaríamos ritos, que nos favorecem recordar e principalmente transmitir o que as nossas opiniões, o que nós achamos sobre a religião. Mas verdadeiramente a experiência espiritual, ela é algo muito pessoal, é algo que acontece no âmago do ser humano, meus amigos. Então nós vamos prosseguir aqui a leitura e os nossos comentários sobre o texto, né, de Blavatsky, chegando aqui a um ponto bastante polêmico, a um ponto realmente que nós vamos pedir a atenção dos nossos ouvintes, porque Blavatsky vai ser altamente polêmica aqui nas respostas que ela vai dar, e nós pedimos a vocês que prestem bastante atenção, não só no que Blavatsky diz, mas também nos comentários que nós vamos fazer a seguir, e principalmente também ressaltando que eu pessoalmente não subscrevo totalmente todas as ideias de Blavatsky. Nós trazemos esses textos aqui, meus amigos, como um exercício de reflexão, um exercício realmente de aprofundamento, e cabe a cada um de vocês, meus queridos ouvintes, ter o discernimento de incorporar ou não as opiniões, as visões dos escritores, ou acatar ou não os comentários que nós fazemos aqui. Então nós chegamos num tópico do livro chamado Os Ensinamentos Fundamentais da Teosofia. E aí chegamos a um subtópico chamado Sobre Deus e a Oração, em que Blavatsky é indagada, né, por aqueles que fizeram as perguntas sobre esses tópicos, sobre Deus e a oração. Então a primeira pergunta é a seguinte: na figura de Blavatsky, né, representando aí os teósofos, os teosofistas, né, o que realmente é algo difícil também de acatar, já que cada teósofo, cada teosofista tem, obviamente, plena liberdade de aceitar ou não ideias as mais diversas. Então, na verdade, é mais a opinião de Blavatsky que nós vamos expor aqui do que uma visão coletiva dos teósofos. Tá? Então, a pergunta inicial é: acreditam em Deus? Tá? E a resposta de Blavatsky foi o seguinte: depende do que se entende por esse termo. Então, a pergunta se tornou mais específica. Refiro-nos ao Deus dos cristãos, o Pai de Jesus e Criador, o Deus bíblico de Moisés. E aí Blavatsky responde: em semelhante Deus não acreditamos. Repelimos a ideia de um Deus pessoal ou extracósmico e antropomórfico, que é apenas a sombra gigantesca do homem, e nem mesmo do que há de melhor nele. Dizemos e provamos que Deus, que o Deus da teologia, é um conjunto de contradições e uma impossibilidade lógica. Portanto, nada temos a ver com ele. E o indagador de Blavatsky pergunta mais, né? Então, mostre-nos razões para isso, né? E Blavatsky responde: são várias e podemos nos ocupar de todas, mas aqui estão algumas dessas questões. Né? Esse Deus que o indagador mencionou é chamado por seus adoradores de infinito e absoluto, não é certo? E o indagador responde: creio que sim. Blavatsky continua: sendo assim, se é infinito, quer dizer ilimitado, especialmente se é absoluto, como pode possuir uma forma e ser criador de alguma coisa? A forma implica limitação e um princípio, bem como um fim. E para criar, um ser necessita pensar e projetar. Como se pode supor que o absoluto pense? Isto é, que tenha alguma relação com o limitado, finito e condicionado? É um absurdo filosófico e lógico. Até a cabala hebraica repele tal ideia e faz do princípio uno, deífico, absoluto, uma unidade infinita chamada Ein Sof. Para criar, o Criador deve tornar-se ativo, e como isto é impossível para o que é absoluto, o princípio infinito se nos apresenta como causa da evolução, não da criação, de um modo indireto, quer dizer, pela emanação de si mesmo. Outro absurdo devido desta vez aos tradutores da Cabala, né, da Sefirot. E mais uma pergunta. Então, como se explica que ainda existam cabalistas que creem em Jeová ou no Tetragrammaton? E a resposta: podem acreditar no que quiserem, já que sua crença ou incredulidade dificilmente pode afetar um fato tão evidente. Os jesuítas nos dizem que 2 mais 2 nem sempre fazem 4, uma vez que depende da vontade de Deus fazer com que 2 mais 2 seja igual a 5 ou qualquer outro resultado. Devemos, por isso, aceitar o seu sofisma? Né? Então se indaga, né? Então vocês são ateus? Né? Os teósofos seriam ateus? E Blavatsky responde: nós não nos consideramos assim, a não ser que se aplique o epíteto de ateu aos que não creem em um Deus antropomórfico, ou seja, que tem atributos humanos, né? Ou seja, que tem não só a forma humana, mas o comportamento humano. Cremos no princípio divino universal, a raiz de tudo, de onde tudo procede e de onde tudo será obtido ao fim do grande ciclo do ser. E o indagador de Blavatsky continua: Isto é o que defende o antiquíssimo panteísmo. Se são panteístas, não podem ser deístas. E não sendo deístas, devem ser considerados como ateus. Né? E Blavatsky continua: não necessariamente. O termo panteísmo também é um dos muitos de que se tem abusado e cuja significação real e primitiva foi falseada e corrompida pela cega preocupação e por considerá-lo sob um só ponto de vista. Se você aceita a etimologia cristã dessa palavra composta, como ela é formada, de todo, né? Do pan e de theos ou Deus, né? E acreditar e ensinar que isso significa que cada pedra e cada árvore na natureza é um Deus ou o Deus Uno, então é claro que você tem razão de chamar aos fetichistas, de se chamar de fetichistas os panteístas. Mas se empregar a etimologia da palavra panteísmo esotericamente, como nós fazemos, dificilmente há de chegar ao mesmo resultado. E ainda continua: qual é então a sua definição de panteísmo? Deixe-me antes fazer uma pergunta. O que se entende por pan ou natureza? E o indagador de Blavatsky responde: acreditamos que a natureza é a soma total das coisas existentes que nos rodeiam, o agregado de causas e efeitos no mundo da matéria, a criação, o universo. E Blavatsky continua: então é a soma e a ordem personificadas das causas e efeitos conhecidos, o total de todos os agentes e forças finitos, separados completamente de um criador ou criadores inteligentes, e talvez concebido como uma força isolada e separada, assim como dizem as enciclopédias, né? E o indagador responde: assim acredito. Pois bem, nós não levamos em consideração esta natureza objetiva e material que chamamos de ilusão passageira, nem tampouco a palavra todo tem para nós o significado de natureza, no sentido, né, de pan, né, o todo, no sentido aceito de sua derivação latina. Natura, de nascer, nascere, quando falamos em divindade e a identificamos com a natureza, fazendo-a, portanto, contemporânea da mesma, referimos-nos à natureza eterna e incriada, e não a seu agregado de sombras passageiras e ilusões imaginárias. Deixamos para os compositores de hinos o considerar como paraíso ao céu visível, como o trono de Deus, e a nossa terra como sendo lama, como o seu banco. Nossa divindade não se encontra nem em um paraíso, nem em uma árvore especial, edifício ou montanha. Está em toda parte, em cada átomo do cosmos, tanto visível quanto invisível, dentro, em cima e ao redor de cada átomo invisível e molécula divisível. Porque aquele é o misterioso poder da evolução e involução, a potencialidade criadora, onipresente, onipotente e até onisciente. Né? E o Blavatsky também coloca: nós negamos, né, qualquer outra coisa diferente disso, né, o poder do pensamento, como sendo absoluto, uma vez que o pensamento é uma coisa limitada e condicionada. Mas, evidentemente, você está esquecendo que na filosofia a inconsciência absoluta também é consciência absoluta, já que de outro modo não seria o absoluto. Né? E aí há outros questionamentos aqui menores, meus amigos. Mas é muito interessante esse diálogo de Blavatsky com o seu interrogador, e nós vamos agora, nos últimos minutos aqui do nosso primeiro bloco e também no segundo bloco, falar bastante sobre isso, porque para nós, meus amigos esoteristas, é muito importante nós termos uma clara visão sobre o que nós entendemos, sobre o que é Deus, meus amigos, porque esse tema é muito importante, porque para muitos que são religiosos, pessoas como nós que pensam na espiritualidade, a figura de Deus é a somatória de todos os nossos desejos, de toda a nossa focalização para a evolução espiritual. Deus responde às nossas perguntas filosóficas sobre a nossa origem e também sobre o nosso destino. Mas o fato, meus amigos, é que a coisa não é tão simples como nós imaginamos. Né? Obviamente que há ideias sobre Deus que são bastante infantis. Né? Pessoas realmente acreditam que têm diálogos, né, cotidianos com Deus. Há pessoas que acham que não só falam com Deus, como que fazem pedidos a Deus, são atendidos, em outros momentos não são atendidos, e isso, meus amigos, cria realmente uma situação vexatória para muitos de nós que querem realmente viver um caminho espiritual mais consistente, né? Ou seja, deixando de lado ilusões, deixando de lado pensamentos inconsistentes. E a raiz desse problema, meus amigos, está exatamente naquele fator que traz muitos problemas para todas as maneiras de buscar a verdade, meus amigos, que é a simplificação. Sempre que nós fazemos uma simplificação, nós acabamos gerando um resultado rápido, meus amigos, mas também errado, né? Porque nós vemos que na cultura judaico-cristã, né, que tem como o seu praticamente seu alicerce, né, as escrituras sagradas, nós temos o Velho Testamento, inicialmente apenas os 5 primeiros livros do povo judeu, o Pentateuco, e ali nós temos no Gênesis, meus amigos, ele já sofre uma simplificação na sua tradução para a nossa língua, para as línguas latinas ou para as línguas anglo-saxônicas, pois ali na primeira frase, meus amigos, da Bíblia já começa o problema da simplificação, porque a Bíblia começa dizendo Elohim Bereshit, né? Ou no começo Deus criou o céu e a terra. É assim que nós vemos as traduções, tanto nas línguas latinas como no grego, em outras traduções, né? O Novo Testamento já foi todo escrito em grego, em latim não há esse problema. Mas no hebraico, meus amigos, está lá a palavra Elohim, né? E Elohim, meus amigos, não é a palavra Deus como nós traduzimos. Elohim é uma palavra plural, plural de Eloha, que esta sim é a palavra Deus. Então Elohim, na verdade, são deuses. Então a primeira frase da Bíblia, meus amigos, que já começa com essa simplificação, né? Então nós queremos compreender como tudo começou, então principalmente a religião cristã e o judaísmo também, no judaísmo também aqueles mais fanáticos cometem esse engano, então as pessoas então vão apreciar como a unidade de Deus, né? Deus criou o céu e a terra, meus amigos, quando na verdade está dito ali que os deuses criaram o céu e a terra. E vocês podem perceber, basta vocês pegarem qualquer Bíblia e vocês irem acompanhando, né, que mesmo nas traduções atuais, né, nas traduções latinas, o raciocínio que é feito no Gênesis se refere, obviamente, não a uma única entidade que seria Deus, mas a uma coletividade que seriam os deuses. Vocês vão chegar ao terceiro capítulo do Gênesis, meus amigos, onde se diz o seguinte: se o homem comer da árvore, né, do conhecimento e da sabedoria, ele se tornará igual a nós. E aí vocês poderiam se perguntar: será que isso é um problema de tradução? Será que Deus se referiu, né, como nós, né, usando aí um modo majestático, meus amigos? Realmente não é, meus amigos, porque a criação, a manifestação de tudo que nós vemos é uma criação coletiva, meus amigos. Não é um passe de mágica que alguém fez lá muitos e muitos milhares ou milhões de anos atrás e que tudo apareceu. O universo, na verdade, está em construção, meus amigos. Nós vemos inúmeros agentes inteligentes, visíveis e invisíveis, que estão auxiliando na construção do universo, inclusive nós, seres humanos. Então, quando Jesus, meus amigos, vocês podem procurar, né, nas escrituras sagradas, Jesus é fiel a essa interpretação quando ele diz, nós vemos isso inclusive no Velho Testamento e no Novo: vós sois deuses e vós sois todos filhos do Altíssimo. Ou seja, o que está em nós, meus amigos, é a natureza divina. Então nós somos deuses e somos trabalhadores, co-criadores da natureza. E somos todos emanados, originados, temos uma origem divina. Então aí é o primeiro detalhe, meus amigos, para nós conseguirmos entender como Blavatsky filosoficamente consegue dizer que não acredita no Deus cristão, no Deus, né, judaico-cristão, porque na verdade o que se queria indagar para ela é exatamente se os teósofos e Blavatsky especificamente acreditava nessa visão simplista, nessa visão que realmente sumariza tudo na figura de um ser, né, onipresente, onisciente, e tudo mais, onipotente. E apesar dele ser tão oni tudo, meus amigos, tão absoluto, as pessoas, a gente vê isso, testemunhos diariamente de pessoas que falam com Deus, pessoas que pedem a Deus, pessoas que são atendidas, que não são atendidas, e lamentavelmente muitas bobagens são faladas nesse sentido, meus amigos. Inclusive guerras santas são encomendadas baseado nesse diálogo que não existe. Muitas e muitas bobagens foram feitas na história da humanidade, coisas ruins que, ao invés de praticar os preceitos religiosos, na verdade quiseram impor essas ideias a outras pessoas, a outros povos. Mas no segundo bloco do nosso programa nós vamos continuar falando desse tema, meus amigos, e aprofundando como o esoterismo tem uma visão mais trabalhada, meus amigos, uma visão mais perfeita sobre Deus, sobre a divindade, e como nós também fazemos parte desse processo, meus amigos. Nós não estamos perdidos no mundo, mas sim nós estamos aqui participando, evoluindo e trabalhando junto dentro dessa criação. Então vamos fazer o nosso intervalo, meus amigos, e daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, nessa sexta-feira. Estamos aqui ao vivo, 21 horas e 33 minutos. Agradecemos, como sempre, o prestígio e a audiência de todos vocês que nos acompanham aqui nesse programa. Até já, amigos! Sim, amigos e amigas ouvintes, estamos de volta aqui agora no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, tratando aqui de temas do livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. Estamos falando no dia de hoje sobre Deus, e depois vamos falar aí nos próximos dias sobre a oração, sobre outros tópicos religiosos. Então nós gostaríamos primeiramente de agradecer, como sempre, o prestígio, a audiência de todos vocês que estão formando essa egrégora de estudos, essa egrégora espiritual, meus amigos, que nos une numa verdadeira cadeia de união, de coração a coração, de mente a mente, meus amigos, estamos verdadeiramente interligados. Agradecemos também a audiência daqueles que estão nos ouvindo em outros horários que não agora, nesse instante, no programa ao vivo, pelas gravações aqui no site da rádio e também na sessão de áudio da loja esotérica virtual. Agradecemos principalmente, profundamente, meus amigos, a todos aqueles que são já associados da loja esotérica virtual, também nossos simpatizantes, contribuintes, doadores que têm permitido, meus amigos, com a sua generosidade, que várias atividades que nós mantemos na internet, que são atividades extremamente complexas e são caras, nesse momento, para vocês receberem o nosso programa, existem 7 computadores simultaneamente interligados, meus amigos, aqui no estúdio, em vários servidores espalhados pelo Brasil, e 2 servidores nos Estados Unidos, para que esse programa chegue assim, da forma tão acessível que vocês estão recebendo. Então, para cobrir, meus amigos, os custos dessa operação, nós contamos com as doações, com a participação dos verdadeiros patrocinadores aqui dessa rádio, da loja esotérica virtual, e também aqui do nosso programa Lux Esotérica, que são os nossos queridos amigos, irmãos e irmãs associados da loja esotérica virtual. E todos vocês, meus amigos, aqui são recebidos sempre com muito respeito. Então nós sabemos que essas questões que nós estamos trabalhando aqui são questões que cada um de nós tem de uma maneira muito íntima. Então nós estamos abordando aqui essa temática sobre Deus, respeitando a todos vocês, meus amigos, não temos nenhum objetivo de converter ninguém a qualquer ideia diferente. Nós estamos aqui simplesmente expondo essas ideias para que vocês possam considerá-las e mais cedo ou mais tarde vocês vão chegar às suas conclusões, qualquer que seja ela, e cada um obviamente tem a liberdade, meus amigos, de constituir o seu conjunto de ideias. Mas como nós temos essa disposição, meus amigos, de trazer para vocês aqui as visões do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, por isso que nós estamos aqui tratando, abordando essa temática de Deus, meus amigos. Então, como nós dissemos no final do primeiro bloco, a simplificação desse assunto, meus amigos, leva a muitos erros. Então, para nós cristãos, meus amigos, que vivemos, né, 90% e tantos da população ocidental pertence a esse ramo religioso judaico-cristão, né? O judaísmo, depois o cristianismo, formam uma tradição que predomina. E, lamentavelmente, a simplificação está lá presente, né? E também outro problema, meus amigos, o literalismo, né? Ou seja, coisas que nós sabemos que estão escritas na Bíblia, que são simbólicas, que têm realmente um papel mitológico, que visam transmitir um conhecimento mais profundo, muitas vezes são tomados ao pé da letra. Então, muitas pessoas acham até ridículos, meus amigos, os textos bíblicos, porque falam ali que o mundo foi criado em 7 dias, e aí não sei da onde teólogos cristãos tiraram a ideia de que esses dias cada um durou 1000 anos, né? E mesmo que Deus tenha descansado no 7º dia, então o mundo teria então 5, 6 mil anos desde a sua criação. E isso, obviamente, hoje em dia é insustentável. É uma infantilidade imaginar que o mundo tem 6 mil anos de existência. Meus amigos, hoje está mais do que provado pelos testes aí de carbono, de outros testes aí que nos fazem perceber que esse planeta tem formações aqui rochosas, há fósseis, há uma série de coisas que nos comprovam e que esse planeta está por aqui há muitos e muitos milhões de anos, meus amigos, e até bilhões de anos, tá? A estimativa é que esse planeta tem uma conformação de mais de 4 bilhões de anos, meus amigos, provindo dos restos da nuvem, meus amigos, de gás que se juntou no espaço para formar o sistema solar, meus amigos. Então, o que a ciência acredita, meus amigos, no que ela pode, né, constatar, sem nunca entrar naquele detalhe do porquê, né? A ciência só fala do que, o que aconteceu, ou seja, a matéria está aí há 4,5 bilhões de anos, bem como o nosso Sol. E como então, meus amigos, nós poderíamos alcançar uma compreensão maior sobre a existência de Deus, né? E, primeiramente, negando essa visão infantil, né, de que realmente tudo foi criado em 6 dias, que Deus esteve lá colocando, né, criando o Adão do barro, tirando uma costela do Adão e criando a Eva e tudo mais. Isso aí são símbolos, meus amigos, nós jamais poderíamos levar isso ao pé da letra. Então nós temos que lançar mão de outras tradições, de outros conhecimentos, pois, como nós dissemos já em outros dias, a teosofia faz uma pesquisa comparativa das religiões. Ela busca outras tradições, meus amigos, que também sempre falaram sobre Deus, do princípio divino. Então, os hindus, meus amigos, nos falam de uma substância primordial, de uma consciência primordial. Aqui os hindus chamam de Parabrahma, meus amigos. Então, nas obras de Blavatsky, né, existe, na doutrina secreta, principalmente, há, né, frases que falam sobre Parabrahma, né, com uma que nós pensamos aqui, que diz o seguinte: Parabrahma, a realidade única, o absoluto, é o campo da consciência absoluta. Isto é, aquela essência que está além de toda relação com a existência condicionada e da qual a existência consciente é um símbolo condicionado. Mas desde que, em pensamento, passemos desta, para nós, né, absoluta negação, sobrevém a dualidade no contraste de espírito ou consciência e matéria, sujeito e objeto. Então, o que Blavatsky afirmou, na verdade, crer, meus amigos, em lugar desse mal definido Deus, né, que cria as coisas em dias, né, que do barro faz o homem, que proíbe o Adão e Eva de comer ali o fruto da árvore, né, que não sei porquê, isso não está escrito na Bíblia, disseram que é a maçã. Lá não está escrito que é maçã, né, dizem que é o fruto. Mas justamente da árvore do conhecimento, da sabedoria, né, e da vida, é dessa árvore que o homem não poderia comer. Né. Então aí realmente está realmente uma coisa que a religião judaico-cristã estabeleceu, obviamente, para passar rudimentos desse conhecimento. Enquanto que a figura de Parabrahma, meus amigos, como nos afirma os hindus, isso sim é um princípio que eu acho que todos nós concordamos, que todos nós cremos, de que há uma ordem superior, uma ordem sublime no universo, meus amigos, mas que realmente a sua condição de absoluto, né, impede que haja realmente uma relação direta entre a nossa finitude, entre o nosso ser aqui finito, mortal, e essa entidade tão elevada, tão realmente absoluta. Mas o que se nos diz, meus amigos, e aí nós temos que também utilizar das ideias, né, que o Oriente nos fornece, é que o universo tem um ciclo, meus amigos, um ciclo de repouso e um ciclo de manifestação. Exatamente quando o universo se manifesta, ou seja, quando o universo, quando todas as coisas que nós vemos, que nós sentimos, estão manifestas, então aí surge, então, emanado, né, provindo do Parabrahman, vem exatamente Brahman, ou seja, a consciência que realmente organiza a manifestação. Né? Mas também, meus amigos, temos que lançar mão para entendermos perfeitamente como o esoterismo, como a teosofia, o ocultismo enxergam essa questão de nos situar no tempo e no espaço, meus amigos. Porque nós vivemos exatamente num determinado ponto do universo e cada vez mais a ciência, meus amigos, que é uma aliada do esoterismo, né? Não existe briga entre o esoterismo e a ciência, porque os dois tentam atingir a verdade e, no final das contas, ciência, ocultismo, religião vão ter que concordar, meus amigos, sobre todos os pontos. Então a ciência nos indica um universo muito maior, muito mais extenso, onde existe muito mais coisas do que os antigos acreditavam, né? Então a mente limitada, até quase que infantil, dos antigos, que queriam acreditar que a Terra era o centro do universo, meus amigos, que as estrelas estariam girando ao nosso redor, que o Sol que estaria girando ao redor da Terra, o que na verdade era uma incompreensão, uma ignorância, né? Porque na verdade a Terra não é o centro do universo, o Sol não é o centro, na verdade não é o universo que está girando à nossa volta, nós é que estamos girando dentro do universo, nós todos que estamos fazendo uma viagem, meus amigos, cósmica. E essa viagem cósmica, nós estamos nela, sentados nessa nave, que é o planeta Terra. Uma nave que está fazendo 14 movimentos diferentes no espaço, meus amigos. Isso eu posso dizer a vocês como astrônomo amador, que fiz vários cursos de astronomia. Um dos tópicos que nós estudamos são os movimentos da Terra no espaço. Esse nosso planeta faz 14 movimentos e a maioria deles, se não todos, meus amigos, não são evidentes para os nossos sentidos. Porque nesse exato momento, meus amigos, que nós estamos sentados aqui, aparentemente em repouso, eu aqui, vocês aí na casa de vocês, né, próximo do micro, né, mas nós, mesmo estando em repouso, nós estamos nos dirigindo para o leste, acompanhando a rotação do planeta à velocidade de mais de 400 metros por segundo, meus amigos. Então esse nosso repouso é totalmente ilusório e apenas aparente. E no nosso movimento de giro, meus amigos, né, de translação em relação ao Sol, nós estamos nos deslocando no espaço a cerca de 30 km por segundo. Nós estamos viajando, circulando o Sol, meus amigos, né? Então estamos fazendo a rotação a 400 metros por segundo, estamos fazendo a translação ao redor do Sol a 30 km por segundo. Nós estamos acompanhando um movimento que toda a galáxia, que a Via Láctea, está fazendo a muitos e muitos quilômetros por segundo, meus amigos, e a nossa galáxia, levando o nosso sistema solar, está se deslocando no espaço. Se vocês estudarem o assunto, vocês descobrirão os 14 movimentos que nós estamos fazendo. E a ciência descobriu que há distâncias abissais, meus amigos, entre as estrelas, né, e entre os planetas. Então tudo isso é medido na velocidade da luz, né? Essas distâncias, um segundo luz é mais ou menos a distância da Terra na Lua, né? São 300 mil quilômetros por segundo que a luz percorre, meus amigos, em apenas um segundo. E as estrelas mais próximas, ou a estrela mais próxima de nós, meus amigos, a chamada Alfa, da constelação do Centauro, está a 4 anos-luz de distância. Ou seja, nós teríamos que ter um aparelho, uma nave que voasse a 300 mil quilômetros por segundo e ficar viajando durante 4 anos ininterruptamente até chegar na estrela mais próxima. Então vocês imaginem que nessa nossa galáxia existem 100 bilhões, pelas estimativas atuais, 100 bilhões de estrelas, e elas estão afastadas de nós por distâncias muito e muito maiores do que essas que nós mencionamos. De uma ponta a outra da galáxia, meus amigos, são 200 mil anos-luz de distância. Apenas para ir de uma ponta até na outra da galáxia. Nós estamos situados aqui no nosso planeta, o nosso sistema solar, dentro de um braço da Via Láctea, o braço de Perseu, e estamos a 30 mil anos-luz de distância do centro da galáxia. E aí nós temos que nos localizar, meus amigos. Se nós quisermos entender o que é Deus, nós podemos citar aqui, meus amigos, esse nosso verdadeiro santo brasileiro, que foi brindado, meus amigos, com um filme, com uma obra cinematográfica, que foi Chico Xavier, meus amigos, que lamentavelmente não ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas que seria muito bem ganho se ele tivesse recebido esse prêmio. Nas suas palavras, ele disse que indagou aos seus guias que lhe fosse mostrado como seria Deus, como seria a face de Deus, quem seria realmente Deus, e a ele foi mostrado, meus amigos, as estrelas, as galáxias, os objetos celestes. Ou seja, a consciência divina está embebida no universo. Mas nós, amigos e amigas ouvintes, estamos existindo em uma fração desse universo, que é o sistema solar. Então, esse sistema solar é uma célula desse grande organismo que é a galáxia, e ele tem um centro de energia que é o nosso Sol, e os hindus justamente têm um termo, meus amigos, para mencionar o nosso sistema solar e como ele é regido, ou seja, dentro da consciência absoluta que se manifesta, né? De Parabrahman, que é a consciência absoluta, o universo como um todo se manifesta como Brahman, e no nosso sistema solar, no nosso círculo existencial do universo, então se manifesta Brahma, ou também como outras correntes hindus chamam de Ishvara, o Deus Criador, meus amigos. E esse provavelmente é o Deus a quem se refere as religiões, é o Deus a quem se refere a Bíblia, né, no Pentateuco, e aquela consciência que realmente tem uma relação mais direta conosco. Mas essa consciência de Brahma, ou a consciência de Ishvara, ou de Deus, como nós gostamos de chamá-lo, meus amigos, essa consciência é muito mais limitada do que aquele Deus absoluto de Parabrahman, que engloba todo o universo. Na verdade, existe, né, segundo essas tradições, uma consciência criadora, uma consciência que, na verdade, no ocultismo é chamada de uma consciência emanadora, meus amigos. Ou seja, por isso que esses textos, meus amigos, o texto da Bíblia diz: no começo os deuses Elohim criaram o céu e a terra. Porque Ishvara, meus amigos, ele é apenas o grande coordenador. Ele é aquele que emana os arquétipos, emana as ideias. Então, abaixo dele estão hostes de seres criadores. Todas as hostes arcangélicas, as hostes dos anjos, e nós seres humanos e outros seres inferiores a nós, todos nós fazemos parte, meus amigos, do verdadeiro reino de Deus. Então, o Deus que as religiões mencionam, meus amigos, não é o absoluto, não é aquele que é total e é tão transcendental que nós não podemos realmente ter relação com ele. Existe sim uma fonte de força, uma fonte de sabedoria, de conhecimento nesse nosso sistema solar. E os povos antigos, meus amigos, identificavam que essa consciência Ishvara, o Deus criador, emanador, né? Aquele que é o demiurgo, o Deus que cria, que emana, ele tem a sua consciência por trás dessa grande fonte de energia, praticamente a maior e a única fonte de energia do sistema solar, que é a estrela, que é o Sol. O Sol físico seria apenas o seu chakra energético, mas a consciência de Ishvara, do Deus criador, emanador, está por trás disso, meus amigos. E o nome que os gregos dão, né, os gregos davam a esse princípio criador, é o verbo, meus amigos. Aquele que emite as vibrações. Daí que nós entendemos o Evangelho de São João, quando ele diz que no princípio, né, praticamente fazendo a sua versão do Gênesis, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, a grande consciência que emana, que emanou, meus amigos, as nossas chispas divinas, é exatamente esse verbo criador, emanador dentro do nosso sistema solar. E para vocês não ficarem imaginando que nós acreditamos que o ser humano não tem contato com Deus, meus amigos, temos sim, mas não é através de um diálogo externo, não é através de uma reza, meus amigos, que nós entramos em contato com Ishvara, com o Deus Criador Emanador. Mas nós temos uma frase de Blavatsky, que está em Ise Sem Véu, que dá a perfeita compreensão disso que nós estamos mencionando, meus amigos. Porque ela diz o seguinte: a ideia que um homem tem de Deus é aquela imagem de luz ofuscante que ele vê refletida no espelho côncavo da sua própria alma. E contudo, isso não é Deus, mas apenas seu reflexo. Sua glória está ali, porém é a luz de seu próprio espírito que ele vê, e é tudo que ele pode comportar. Quanto mais claro o espelho, tanto mais brilhante será a divina imagem. Então, meus amigos, a única forma real, verdadeira, de nós contactarmos Deus é por meio dessa divina imagem que existe dentro de nós, como disse Blavatsky, o espelho côncavo da nossa própria alma. É a nossa mente superior que reflete o brilho transcendental do Deus Criador e Emanador que existe no nosso sistema solar. E é por isso, meus amigos, que os egípcios cultuavam esse Deus na forma do círculo, né? O círculo solar, a esfera solar, e chamavam a esse círculo de Ra. E o povo judeu, meus amigos, o povo hebreu que esteve ali trabalhando e aprendendo junto com os egípcios, se autodenominam Israel, que são... Aí nós temos dois termos egípcios, meus amigos, no termo Israel. Is, né, que é o termo egípcio para a consciência. Ra, que é o Deus aqui, Sol. E El, que é a divindade. Então, Israel significa o povo do Deus Sol. Gravem bem isso nas suas consciências e compreendam, meus amigos, que a única maneira de nós verdadeiramente estarmos com Deus é estar em harmonia com o nosso íntimo, com o nosso interior, exatamente dessa forma como nós fazemos aqui diariamente no nosso programa, invocando dentro de nós essa nossa divindade. Então não é que os esoteristas não creem em Deus, meus amigos, mas sim eles percebem mais claramente como evocar dentro de si mesmo essa divindade. Então não são palavras que saem da boca das pessoas que comprovam a sua crença e a sua conexão com Deus, porque todos nós temos a nossa origem nele. Como disse São Paulo, nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós temos o nosso ser. Nós estamos dentro daquilo que a doutrina secreta chama de o anel não passarás, ou seja, um círculo de energia que se estende muito além do último planeta do sistema solar e que é um campo de existência onde bilhões e bilhões de chispas divinas que foram emanadas do Deus Criador, do Deus Demiurgo emanador do nosso sistema, todos nós estamos evoluindo aqui. Então é isso realmente que o ocultismo entende por Deus, é isso que nós invocamos verdadeiramente nos altares, e é isso que nós queremos que esteja desperto verdadeiramente em cada ser humano. E isso jamais deve ser causa de brigas, de guerras, de dissensões, porque não interessa o nome que nós dermos, meus amigos, isso é uma experiência que deve ser vivida no nosso cotidiano, no nosso íntimo, nas nossas meditações, nas nossas orações. E é isso que nós desejamos para todos vocês. E, lamentavelmente, meus amigos, pois o assunto é maravilhoso, eleva a nossa alma, o nosso espírito, nós vamos encerrando aqui o programa Lux Esotérica de hoje. Realmente fazendo uma última vibração, citando aqui o mantra do nosso ser interno, que comprova, meus amigos, e nos liga todo esse conhecimento que nós expusemos aqui hoje. Agradecemos o prestígio, a audiência de vocês, e quem quiser me acompanhe agora nessa última vibração. Vamos volver a nossa consciência uma vez mais para o nosso coração, sentindo o batimento cardíaco e visualizando ali, meus amigos, uma joia cintilante brilhando sobre o lótus do nosso coração. Que essa luz cintilante irradie com força, iluminando todo o nosso ser interiormente, e que essa luz se projete sobre o nosso caminho, que os nossos passos de evolução sejam iluminados por essa luz interior. E nesse momento solene, meus amigos, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos, que assim seja. Que Deus, esse Deus que nós falamos aqui no dia de hoje, abençoe a todos vocês. Que Ele se manifeste de uma forma real dentro do coração de todos. Que a bênção dos mestres e de todos aqueles que servem o plano de Deus, que é a evolução, possa estar sobre a cabeça e as suas naturezas, meus amigos. Nos despedimos, deixando o nosso boa noite, desejando um bom descanso, e agora o fim de semana, que ele seja uma oportunidade de muita paz, de muita luz, e que vocês possam refletir, estudar muito nesse fim de semana, e na próxima segunda-feira estaremos com certeza aqui, meus amigos, com muita alegria, muita felicidade, muito entusiasmo para continuarmos estudando esses textos maravilhosos, como estas reflexões que Helena Blavatsky nos traz em A Chave para a Teosofia. Então, meus amigos, agora a programação musical da Rádio Esotérica FM vai continuar, e recomendamos a todos vocês que continuem sintonizados, ouvindo aí as músicas. Vocês todos podem programar aí as suas músicas preferidas,